sorte que o amor que faz abrir o mar e une os corações num só lugar. Faz a primavera ressurgir o sol de todas as estações e a vida se anuncia. Brilhando.